Sequência Máxima com Cadiane Lima. Muito bem, gente, de volta aqui no programa Sequência Máxima da sua Clube FM 91.7. E o nosso Trocando Ideias hoje está recebendo um convidado. Hoje recebendo o Dr. Maurício Marques, ele que é médico dermatologista. Vamos falar sobre um assunto de muita importância e de grande preocupação. É isso mesmo, que é a queda de cabelo. Para muitos, a falta de cabelo traz vergonha, até diminui a autoestima. A doença atinge pessoas de ambos os sexos, sendo mais comum entre os homens. Quem vai dar mais detalhes pra gente é o Dr. Maurício Marques, aqui no Sequência Máxima. Bom dia, Dr. Maurício, bem-vindo ao nosso programa, prazer recebê-lo. Bom dia, muito prazer, um prazer enorme falar sobre pele, falar sobre cabelo e sempre esclarecendo sobre saúde e os cuidados que precisamos ter. Doutor, qual é a causa da queda do cabelo? As principais causas de queda de cabelo é, inicialmente, doença genética, um componente genético da queda, e, secundariamente, doenças crônicas, como deficiência de ferro, deficiência da absorção de algumas vitaminas, febres de origem determinada, viroses, pode gerar queda de cabelo, além de lúpus, sífilis, doenças autoimunes do couro cabeludo, como alopecia androgenética também, e alguns medicamentos. Um ponto importante também é que gravidez e lactação pode gerar também um eflúvio telógeno, que é um tipo de queda de cabelo por deficiência de ferritina. Muito importante. Também sobre a oleosidade e caspa. Fazem cair o cabelo? Sim, sim. Nós chamamos oleosidade e caspa de dermatite seborreica. E a dermatite seborreica ela pode ser desencadeada tanto pelo estresse quanto pela privação do sono. É necessário uma lavagem do cabelo diariamente com shampoo adequado. É necessário também que a escova ela seja limpa pelo menos semanalmente para que não piore a dermatite. E nunca esfregar o couro cabeludo ao banho. Tem que massagear levemente. Doutor, a calvície tem tratamento? Sim, sim. A calvície tem tratamento. É óbvio que o tratamento ele precisa ser prolongado, mas a gente consegue reverter diversos fios e consegue inibir um avanço dessa calvície. Então temos tratamentos tanto para uso tópico, como a gente chama hoje de MMP, uma técnica que é utilizada muito na clínica Mil Peles, que é um tratamento que nós utilizamos laser e infiltração de medicamentos, quanto medicamentos orais e suplementação tópica. Muito bem, Dr. Maurício, médico dermatologista, estará conosco em outro momento falando sobre mais temas aqui no Trocando Ideias. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. É isso aí, gente. Próxima semana tem mais aqui no nosso Trocando Ideias, na segunda-feira, sempre com um tema bacana para você tirar suas dúvidas e, claro, ficar muito bem informado com a gente. Forte abraço a todos e vamos de música aqui no Sequência Máxima. Tá chegando... Skank, Sutilmente. Bom dia, meus amores. E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste. Quando eu estiver fogo, suavemente se encaixe. E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste. E quando eu estiver bobo, sutilmente disfarce, mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate dentro de ti, dentro de ti. Mesmo que o mundo acabe enfim, dentro de tudo que cabe em ti. Mesmo que o mundo acabe enfim, dentro de tudo que cabe em ti.